13, 14 e 16. Juízes, capítulo 6, versículo 14 em diante, diz assim: o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra a Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, por que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou o Senhor: eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como a uns com homem. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-lhe um sinal de que tu és quem fala comigo. Leia comigo agora o versículo de número 30. E então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora a teu filho, ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Amém? Só até aí podem assentar. Como de costume, eu quero pedir aos irmãos, em nome de Jesus, não se levante. Se você quer liberar, segura até o final do culto, em banheiro, segura até o final do culto. Garanto vocês que não quero passar aqui de 30 ou 40 minutos, mas eu preciso da sua atenção para entender o recado que Deus ele colocou no meu coração para passar para vocês. Queridos, nesta manhã, eu acordei e eu sentei a mesa para meditar na palavra do Senhor. Coloquei um louvor para ouvir e eu senti algo diferente nesta manhã. Eu comecei a perceber que eu estou em pé hoje. Não é porque eu oro muito. Eu estou em pé hoje, não é porque eu conheço a palavra. Eu comecei a entender que eu estou em pé, não é por causa de méritos meus. Mas eu entendi que eu estou de pé hoje, é porque Jesus me sustenta. E eu quero falar para você nessa noite que você está aqui hoje não é porque você é melhor do que alguém que podia ser. Você está aqui hoje porque o braço forte do Senhor está segurando a sua vida. Você não conseguiu vir esse culto hoje porque tem um Deus grande que está trabalhando por ti. E você sente a presença dele hoje, é porque ele trabalha por tua vida. Eu louvo a Deus. Porque muitas das vezes eu tenho sido falho com o meu Senhor. Muitas das vezes eu tenho errado com ele. Mas ele continua firme, me sustentando pela terra da sua misericórdia. E quando eu penso que não tem jeito, ele fala para mim: tem jeito, sim. Quando eu penso que não dá certo, ele diga: vai dar certo, sim. E eu falo: por que vai dar certo? Ele: porque sou eu que te sustento, sou eu que te levanto e sou eu que ando contigo. E quando eu escutei essa voz falando no meu coração, essas palavras, eu criando, eu falei: Senhor, então eu vou pegar a tua palavra. Eu já estava me preparando para ligar para o Júnior e falar: Eduardo, eu não posso pregar hoje. Mas como o Senhor me visitou nesta manhã e lá aconteceu nos meus olhos, eu falei: Senhor, então nós pregaremos a tua palavra, que é algo diferente que o Senhor preparou para nós nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse texto que eu acabei de ler com os irmãos, eu quero meditar com vocês sobre a vida em chamado de Gideão. Para nós entendermos um pouco de Gideão, nós temos que saber um pouquinho do capítulo 4. Quando Débora e Baraque tinham vencido uma guerra, e a nação de Israel se descansava, mas parece que eles se acomodaram e caíram nos erros, e largaram ao Senhor e começaram a adorar ídolos. E quando eles fizeram isso, Deus os deixou. E a Bíblia começa a nos mostrar que por 7 anos a nação de Israel caiu numa escravidão. Uma escravidão. Por 7 anos Israel começou a viver agora de uma maneira sofredora. Tudo que Israel fazia não prosperava. Tudo que Israel tentava fazer para ter vitória não conseguia. Por quê? Porque Deus tinha se entristecido com eles. Nós vamos ver esses primeiros capítulos. Perdão, nos primeiros versículos. Que Israel vivia acuado nos montes. Se você descesse nas planícies e procurasse por um cidadão de Israel, você não se encontrava, porque eles estavam escondidos nos montes, aonde? Dentro das cavernas. Por que dentro das cavernas? Porque eles estavam temendo os midianitas, os aramitas e os árabes, que todas as vezes que ele fazia as suas plantações, diz a palavra do Senhor que desciam contra eles. E quando eu comecei nessa história, o Senhor começou a ministrar o meu coração. E tem pessoas aqui que são servos de Deus, homens e mulheres escolhidos por Deus a dedo, mas estão tocados, estão escondidos, estão com medo do adversário. E Deus encontra aqui nessa noite para dizer para você: sai da caverna, sai da caverna, porque quero te usar na terra. E nós começamos a olhar dentro da história. Israel de outrora era o povo vencedor, agora é o povo escondido. Israel de outrora era o povo que era vendido pelos inimigos, agora estava voado nas montanhas, escondido dos inimigos. Parece Elias. Quando ele combateu contra Jezabel, ela ficou cortada com a cabeça, ele correu para se esconder em uma caverna, porque teve medo. E eu não acuso Elias, porque quem nunca teve medo? Porque quem nunca um dia se escondeu e falou: eu não vou mais, eu não quero mais, eu não canto mais? Quem nunca falou isso? Mas o que eu quero dizer para a sua vida nessa noite? E tudo passa. Tudo passa. E está passando o seu tempo de sair da caverna. Nessa noite, se você crer nesta palavra que estamos pregando, o Senhor vai te arrancar dentro dessa caverna. E vai falar nos seus ouvidos: meu filho, eu ainda conto contigo. Meu filho, você não pode parar aqui, porque eu tenho uma obra contigo na terra. E ele vai falar como falou para Elias: levanta, homem, caminha, porque longo é o teu caminho. Oh, aleluia! Por que você parou? O que te fez estacionar, meu irmão? Sei que essa noite é noite de vitória. É noite de você tomar uma posição diferente na tua vida. E sabe que o Senhor é quem peleja por ti novamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chamou a atenção nesse texto? Que eles desciam para destruir Israel de ano em ano. Sabe como eles trabalhavam? As nações inimigas esperavam chegar o tempo da plantação, da colheita. E quando chegava o tempo da colheita, eles desciam e tomavam todo o mantimento da nação. Imagina comigo, a nação de Israel trabalhava o ano inteiro. Aí, no momento que eles iam colher, os inimigos chegavam e tomavam tudo. Você não está entendendo, né? O diabo tem agido assim nos dias de hoje. Você pega a palavra, ouve ela, tenta guardar ela no teu coração, mas o inimigo está roubando a palavra do teu coração. E como ele tira a palavra do coração do crente, o crente desanima. Como ele tira a palavra do coração do crente, o crente esmurece. Quer ver o crente fraco, caído? É o crente que já não guarda mais a palavra no si. Ela entra pelo ouvido e sai pro outro. Eu quero falar para você nessa noite como profeta do Senhor. Essa palavra tem poder. E essa palavra diz que Ele é contigo. Essa palavra diz que Ele vai fazer você vencer. Essa palavra diz que nele tudo pode. Amém. Subiando lá na súbia. Tudo pode. Eu não sei como você chegou aqui dentro hoje, mas eu quero que em nome de Jesus você vai sair daqui pensando: eu posso. Eu posso porque o Senhor está comigo. Eu posso porque o Senhor deseja comigo. Eu quero dizer para você nessa noite: se o Senhor é contigo, tu vai plantar no asfalto, mas vai poder. Se Deus é contigo, aonde não tem porta, vai aqui porque Ele é pela glória a Deus. aos deuses do que confiar em mim. E por esse motivo estão sofrendo. Mas eu vou levantar alguém para pregar com vocês. Eu vou levantar alguém para que nessa vergonha da nação, você não está entendendo, né? Pois Deus está dizendo nessa noite, através da minha vida para você, Ele vai te levantar. Aleluia! Ele vai te levantar, irmão. Não sou eu, é Ele que vai te levantar. E o interessante é como ele aparece para Gideão. Agora não era profeta, era o próprio anjo do Senhor. Ou melhor dizendo, era o próprio Cristo se manifestando no Velho Testamento, que é a cristofania, Cristo que faz presente. E ele aparece para o nosso amigo Gideão. E fala o quê? Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Oh, aleluia. Sabe a lição que Deus me ensinou aqui? Que existem trabalhos que nós fazemos que ninguém está vendo. São chamados de trabalhos anônimos. Esse trabalho que ninguém está vendo, tem um lá em cima que está vendo. Tem alguém lá em cima que vê você chorando pela madrugada. Tem alguém lá em cima que vê você no banheiro quando vai tomar o seu banho. Ah, você liga o chuveiro e começa a cantar que nem. Tem alguém que vê as suas orações, tem alguém que vê as suas lágrimas quando ninguém vê. Ele vê. Ele vê. E quando ele vê, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, ele diz: eu sou contigo, homem. Eu sou contigo, homem. Eu não sei por que Deus me leva a dizer isso. Mas alguém estava perguntando para Deus: Deus, o Senhor é comigo nessa obra? E ele te manda a resposta agora: eu sou contigo. Não para, não desiste, eu sou contigo. Eu estou nessa causa contigo. Aleluia. Coisa preciosa nós observarmos da palavra de Deus. São detalhes. São detalhes da palavra do Senhor que me fascina, que me deixa empolgado, não consigo entender. Aí eu corro para o joelho e Deus começa a ministrar sobre a minha vida. Eu estive pensando por que Josué desanimou um dia. Depois de ver tantos milagres de Deus, por que Josué desanimou um dia? Por que Josué? Estava se esquecendo das promessas de Deus. Talvez você está perguntando, eu não sei o porquê, mas eu quero ser melhor, mas não consigo. Eu não sei porquê, eu tento usar de orar, mas eu não consigo. Eu tento ser um pouco melhor, mas eu não consigo. Talvez você esteja perguntando o porquê disso. Sabe por quê? Porque você não está lembrando das promessas de Deus na sua vida. Eu sei que cada um aqui, se eu perguntar se quem tem promessa, levantaria a sua mão. E o que Deus manda dizer para você nessa noite é o seguinte: Ele não está te fazendo promessas novas hoje, não. Simplesmente está renovando as que você já tem. E está dizendo: meu filho, está anotado aqui. Eu não me esqueci do que te prometi. Eu não me esqueci, eu não me esqueci. Toda vez que eu olho para a palavra da minha mão, eu me lembro do seu nome. Que Deus trabalha nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama mais atenção também, que quando o Senhor se manifesta para Gideão, Ele faz uma promessa para Gideão. Gideão tenta se desculpar, Gideão tenta justificar-se com o anjo, que era o Senhor, e diz: mas eu sou o menor da casa de meu pai. A nossa família, não, eu não posso, eu sou o menor. E o Senhor promete: Gideão, vai, porque eu serei contigo. Você não deve entender, né, gente? Quem falou para você que Deus precisa de pessoa capacitada? Ele prega aquele que não é capacitado, irmão. Aleluia. Quem é que falou que Deus só escolhe gente grande? Pelo contrário, Ele é a mais. não começa a duvidar, a não ter certeza se era realmente o Senhor que estava prometendo aquilo para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que Deus te revela, tem o que falar. Enquanto eu estou pregando aqui, tem pessoas que estão dizendo assim: essa palavra será que é para mim? Será que é comigo que Deus está fazendo? Que Deus está falando? Eu vou te convidar a fazer algo hoje. Faça prova com Deus, irmão. Começa a fazer prova com Deus, para Deus. Se é comigo essa palavra, eu quero prova. E Deus vai mostrar para você que Ele não é Deus de confusão. Quando Ele fala, está falado. Quando Ele promete, está prometido. Faça a prova. Gideão falou: Senhor, me pergunta uma coisa. Se já que o Senhor está me prometendo essas coisas, deixa eu preparar um presente para o Senhor. Interessante. Deixa eu preparar um presente. Deus tão grande sendo presenteado por um homem. Gideão corre à sua casa, prepara um cabrito com cheiro de pães ásperos e volta. E quando ele traz os pães, e o cabrito ele oferece, e quando ele oferece aquele presente, escuta, Deus, quando ele oferece aquele presente, o anjo pega o cajado, toca sobre a rocha, e da rocha sai fogo, e consome aquela oferta. Você não está entendendo? Deixa eu te explicar então. Tem vezes que nós vamos à casa do Senhor e só queremos me dar, me abre a porta, me ajuda, me levanta, faz isso por mim, salva esse canto, salva o canto, esquece de dar um presente para Jesus. Irmão, que coisa absurda, isso é heresia, né? Não. Você pode presentear Ele hoje. Com o que, irmão? Com a sua boca, com o seu louvor, com a expressão dos seus lábios. Você pode falar: Jesus, eu não tenho uma grande oferta para te oferecer hoje, mas eu tenho aqui o meu coração, Senhor, está contrito, está machucado, mas mesmo assim eu vou espremer ele e faz sair um louvor para adorar o teu nome. Mesmo assim eu vou espremer ele e faz sair um glória a Deus aqui, nem que seja baixo, mas faz sair. Quem tem presente para ele, dá presente nessa noite. Escute um detalhe aqui. Quem não gosta de ganhar presente, irmão? Enquanto o anjo viu aquele presente de Gideão, ele teve que fazer algo, ele respondeu a Gideão, porque Deus não é grato. Pode prestar atenção a todos aqueles que gastaram as suas vidas na obra. Deus sempre está com ele, Deus sempre peleja por ele, Deus sempre segura ele. E olha só o que aconteceu. Subiu. Oh, aleluia, está entendendo? Deus vai te responder com fogo hoje. Deus vai te... Eita, Jesus, grava bem essa palavra. Deus vai te responder com fogo. Deixa eu adiantar aqui para nós ganharmos tempo. Depois que ele pediu confirmação, e Deus se agradou de Gideão, recebeu o seu presente, Deus agora preparou Gideão para uma missão. Qual era a missão de Gideão? Primeiramente, ele tinha que limpar sua própria casa. E isso não é verdade. Ele fala: Gideão, eu sou contigo, já te falei isso. E eu estou contigo também. Vai lá, Gideão. Quebra esses fortes ídolos que estão no meio do meu povo. Quebra os balaíns, Gideão. Arranca todo o poste ido dali. Porque eu farei maravilha no meio de vós. Irmãos, falar sobre balaíns, nós temos que falar sobre Baal. Baal era um deus, da qual também os filisteus adoravam. E eu estava dando uma lida sobre algo sobre Baal. Ele significa, o nome Baal e quer saber mais. A imagem de Baal era sempre usada por outra imagem de Asher, que era a lascívia pura. O que nós entendemos com isso? Deus estava chamando Gideão para purificar. Deus está chamando você hoje para uma purificação da tua vida. Deus está chamando você hoje. Escute aqui, tem coisas que você vai ter que resolver. O nome de Deus significa cortado. Tem coisas que precisam ser cortadas nessa noite. Quer sentir a glória de Deus? Começa a cortar. Começa a cortar algo nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, o que eu tenho que cortar? Essa conversa profana que você fala quando está lá fora. Aqui dentro, agora é Deus, lá fora, se eu me imaginar, parece pessoas ímpias. O que eu vou ter que cortar? Para me fofocar ali no seu irmão. O que eu vou ter que cortar? Ou você é crente ou você não é. Tenha tua vida, não tenha uma só na presença de Deus. É Gideão, é o peixe. Deus só começou a usar Gideão depois que ele purificou a sua casa. Tem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não querem se purificar primeiro. Toda vez que tentar vai cair, porque Deus não faz comunhão com quem é ímpio. Não, Deus não faz. E quando ele fala para Gideão, Gideão, é uma obra difícil, mas você vai ter que remover isso no meio do meu povo. Gideão pega 10 homens e pela noite corta aquele pedestal, corta aquele ídolo, joga por terra, destrói. No dia seguinte, quando o povo acorda e olha para Baal caído e prostrado, vão até a casa de Gideão, chamam o seu pai e começam a divinar Gideão e falam: olha, traga esse homem para fora, porque nós vamos matar ele. Por que vocês querem matar meu filho? Porque ele resolveu Baal no nosso meio. Quantos eu conheço que estão sendo caçados porque pregam contra Baal? Quantos homens eu conheço que sofrem porque pelejam contra Baal? Baal, irmão, é símbolo de imoralidade. E o pai de Gideão dá uma resposta que me deixou de boca aberta. Ele fala: por que vocês contendem com Baal? Se Baal é Deus, que ele que se proteja. Se Baal é Deus, que ele vive contra meu filho. Daí então juraram contra Gideão, trocaram o seu nome. Chamaram de Jerubal, ou seja, alguém que contende contra Baal. Para que você entenda o que eu quero dizer para você nessa noite. Você que está ouvindo a voz de Deus falar no seu coração. Você que está escutando Deus falar: eu posso contar contigo, e você já gritou do lado de lá: pode, Senhor, nós vamos pelejar contra Baal. Se prepare, porque vão mudar o seu nome. Se prepare, porque vão te chamar de outro nome. Qual nome? Vão começar a chamar você de Santão, vão começar a chamar você de Quadrado, vão começar a chamar você de Antigo, vão começar a chamar você de Fanático. Mas não tem problema, o Senhor pelejará por ti, Gideão. O Senhor pelejará por ti. Onde eu falo e repito novamente: pouco me importa o que vão pensar de mim. Quer chamar de Quadrado, chame. Quer chamar de menino, chame. Eu quero a Deus, eu quero a presença do meu Senhor. Ele disse que peleja por mim. Aleluia. Oh, aleluia. Quer saber de uma coisa? Quando Gideão derrubou o altar de Baal, Deus resolveu mais uma vez presentear Gideão. E esse presente agora foi melhor. O que foi? Diz a Bíblia Sagrada que Deus derramou sobre a vida de Gideão uma porção do Espírito Santo. Oh, coisa gloriosa! Quando os homens rejeitam Baal, Deus derrama o teu Espírito. Tom, aleluia. Eu tenho uma zona do Ministério de Gideão. Agora que você já tirou uma alma do meu povo, agora que eu já te dei o meu Espírito de Deus, se levanta. Se levanta, porque agora eu vou entrar em ação contigo. Esses evangelistas que descem todo ano vai ter que bater em retirada. Esses que vêm roubar o teu trigo de Deus vai ter que morrer. Como diz o meu filho, diga glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. O inimigo pode se preparar, porque ele vai ter que bater em retirada. Porque quando ele voltar contra a tua vida, não vai achar alguém escondido e nem triste. Ele vai achar alguém levantado, que está cheio do Espírito. E é ele que vai bater em retirada nessa noite. Se prepare, Pedro, tu vai perder. Porque Deus está levantando o Gideão nessa noite. Aleluia! Deus da minha vida, que coisa gloriosa eu sinto a presença do Senhor. Aleluia! Gideão, sim, Senhor. Achei o Espírito todo, Senhor. Então desce a peleja por ti, eu vou pelejar por ti. Amém, Senhor. E o que eu devo fazer? Toque essa buzina, Gideão. Oh, aleluia, eu vejo Gideão pegando aquela buzina e começa a tocar no meio de Israel. Quando ele começa a tocar a buzina, vai se ajudando homens, vai se ajudando homens com ele. São 32 mil soldados preparados para enfrentar o inimigo. Só porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Aí eu olho para Gideão e falo, Gideão, é muita gente. 32 mil homens, se eles ganharem, eles vão falar que foi eles mesmos que ganharam. Não, hoje não. Hoje quem quer ganhar sou eu, Gideão. Peça para que os medrosos vão embora. 10 mil homens, tímidos, medrosos, voltaram para casa. Ficou quanto? Era 32, tira 10, 22 mil homens. Perdão, foram embora 22 mil homens e ficou 10 mil homens só. 22 mil voltaram, 10 mil. E Deus fala de Gideão, oh glória, é? Amém. Gideão, 10 mil é muito. Eu quero, Gideão, que todo homem que não esteja preparado volte. Aí foi aquela prova que Gideão fez de beber água, que os irmãos sabem. Tinha que ajoelhar e beber água, mas não podia. Tirar a posição de guarda, ou seja, que tinha que beber, mas em posição de guerra. Aqueles que bebessem pegando a água, levando até a mão, esses estavam preparados, os outros não. Os outros, quando via a água, caía de quatro ali, começavam a beber água sem se preocupar com nada. Eram despreparados, voltam, 9.700, fica quanto? 300 homens. Olha que mistério. Eu não sou muito bom de matemática, mas vamos tentar aqui fazer um cálculo. 32 mil homens, 10% daria 3.200. 10% de 3.200 daria 320. O que eu aprendi aqui? Deus só precisou de 1% para dar vitória para o seu povo. Está entendendo? Você não vai precisar fazer. Porque 99 é comigo, Gideão. Eu não sei o tamanho dos midianitas que está na tua vida hoje, mas Deus está dizendo que eu sou 1%. Os 99 eu vou dar para você. Nessa noite Deus está pelejando por tua vida. Glória a Deus, aleluia. Tu pode glorificar a Deus por isso. Porque nessa noite é a última noite que vem das montanhas. Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Você vai cantar! Vai cantar! E Gideão desce com só 300 alguns homens. Pede uma confirmação para Deus novamente. Deus, chama comigo esse negócio, que coisa boa. Eu entrava com 1%, Senhor, com 99%. Sabe quantas pessoas tinham no meu exército? 120 mil pessoas. Juntando as 3 nações medianitas, os árabes e os amonitas. Dava um total de 120 mil homens armados. Eram 3 nações reunidas para destruir Israel. E Gideão estava com 300 homens. É coisa de louco, não é? Mas Deus estava no negócio. E quando ele está no negócio, não dá tudo certo. Quando ele está na causa, pode parecer impossível, mas ele faz acontecer. Aleluia. Estou acabando, segura. Interessante. Que Gideão pega esses 300 homens e pede uma confirmação para Deus, se Deus estava naquela causa com ele. Gideão desce, se infiltra no meio do exército inimigo e fica escutando os boatos. E alguém está comentando com ele. Comentando com outro soldado. Rapaz, eu tive um sonho essa noite. Qual sonho? Eu vi um pão torrado. Pão torrado. Que ele ficava rodando. Ele ficava rodando sobre nós. E de repente ele descia até na tenda do comandante e destruía tudo. E o outro já diz: meu Deus, é Gideão. É Gideão. Quando Gideão ouviu aquilo, ele se alegrou, porque Deus me entregou esse povo. Eu vou preparar pela peleja, porque Deus me entregou esse povo. Gideão volta, reúne os 300 homens e fala o seguinte: nós vamos dividir. Eu quero 100 homens de um lado, 100 homens do outro e 100 homens do outro lado. Com 300 homens, nós vamos ganhar essa peleja. Presta atenção, irmão. Gideão agora estava perto do momento de glória. Perto do momento de alcançar o que ele tanto estava pedindo para Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Gideão, ao final da noite, próximo à meia-noite, ele saiu para pelejar. Agora, olha o que Deus revelou ao meu coração aqui. Deus disse para Gideão: Gideão, você não vai levar 3 coisas, eu quero que você leve. O que é, Senhor? Você vai levar um cântaro, tu vai levar, Gideão, uma trombeta e tu vai levar uma tocha de fogo. Preste atenção nessa noite. Deus está dando para você 3 coisas nessa noite. A primeira é uma trombeta. A segunda é vazio, e a terceira é uma tocha de chama. Nós nesta noite vamos ficar de pé, fica de pé, porque eu já estou finalizando a palavra que Deus nos deu. Dessas 3 coisas, nós vamos fazer o seguinte: assim é a história. Cada um dos 6 homens pegou aquela tocha. Colocou dentro do vaso. Na outra mão, a trombeta na mão esquerda. E foram se chegando perto do acampamento. E Deus falou: Gideão, quando eu falo para você agora, você vai tocar a trombeta. Depois que você tocar a trombeta, você quebra os vasos. E depois que você quebrar os vasos, acende a tocha. E o resto é eu que vou fazer, Gideão. Ei, isso aqui é espiritual. O quebrar vaso era um meio de amedrontar o povo, porque ia fazer barulho. Imagina se o homem pega aqueles vasos de chão. De noite, de madrugada. Aí de repente, mais se o homem pega a conversa e o povo entrou em um desespero tão grande que começaram a ferir um ao outro. E eles, a Bíblia diz que eles ficaram parados e só vendo um se ferindo ao outro. E Deus fez um grande reboliço que caiu todos por terra. Nessa noite eu quero te convidar. Nós vamos aqui quebrar o vaso. Nós vamos tocar a botina. E ele vai acender a nossa tocha nessa noite. Porque ele não 50 que se lhe apresenta em congresso, mas sentir a presença de Deus. E foi que se fez um pregador A ou B para sentir a presença de Deus. É só abrir a boca e adorar que Jesus te faz presente. É só abrir a boca e glorificar que Jesus te manifesta. Oh, aleluia! É questão, irmão, de união. Eu morrendo pela fé aqui três grupos de 100. 100 de um lado, 100 do meio e 100 do outro lado. E o interessante é que a Bíblia diz que eles tinham que fazer tudo junto. Não era um depois, era tudo junto. Quando um começar a tocar a trombeta aqui, o outro vai tocar a trombeta lá. Quando um quebrar o vaso aqui, o outro vai quebrar o vaso. E Deus vai acender uma chama nessa noite. Senhor Jesus, Senhor Jesus.